Atenção, devido a problemas técnicos, a primeira parte do Avelicast foi gravada com uma qualidade pior do que a segunda, e também deverá ser ouvida com headphones. Não desculpamos o problema. E agora aproveitem o episódio 6 da Avelicast. Avelicast. O primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2 começa agora, com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao AVLcast, seu primeiro podcast brasileiro semanal de Fortress 2. Eu sou o Estratopário. You are a coward and a scoundrel! E hoje, infelizmente, tivemos outro problema. E merda. De novo, pelos primeiros 30 minutos do nosso podcast, você vai ouvir eu, o Altair, o Izumi e o Samurai. Uma gravação. Que merda! Uma gravação feita em 1 de outubro de 2010. Mas na segunda parte você vai ouvir o nós quatro, mais o Victola, que foi nosso convidado especial no domingo de gravação. O que aconteceu é que a gente cortou na metade. Eu vou avisar quando vai entrar na segunda parte que o Victola vai aparecer. E hoje comigo eu já falei, né? Temos o Altair. The guns are for babies! Oi, pra vocês. Temos o Izumi. May I borrow your earpiece? This is Scout! Rainbows make me cry! Over! E aí, gente, beleza? O Samurai. Ripper, you little! Oi, que merda! E teríamos aqui o Victola. Oi, sou o Victola, mas eu estou aqui, só depois vou estar. Esse é o Victola. Só quero jeito. Na primeira parte teremos uma pequena parte de discussão do Soldier, na segunda teremos finalização do Soldier, mais a discussão do Pyro, tá? Então vamos começar. Ash Classe. O Soldier, esse linda classe que usa um capacete e a maníaca. Oh, que ficou legal agora. Também não legal, tá gravando. Ah, tá gravando o quê? Nada. Fail. Tá gravando sim. De qualquer jeito. Eu tô batizado com esse negócio, Trato. O Soldier, ele é a segunda classe ofensiva. A vida dele é de 200 ou 300. Ele é uma das classes mais lerdas. Ele só tá em cima do Heavy. O nome real dele é Jane Doe, que é uma piada, já que esse nome é usado para mulheres que se perderam na guerra, que foram mortas em ação. O nome de homem é Joe Doe. Não, eu digo, mas talvez ele use isso porque não tem nome mesmo. Ele veio dos Estados Unidos. Seu lema é: eu sou um homem de foguetes. Rocketman, homem foguete, quer dizer. Isso, a sua guerra mundial favorita foi a segunda. E sua habilidade especial é Rocket Jump. Ele participou da primeira? Não participou da primeira. E aqui é a história do Soldier. Ele queria muito participar da segunda guerra mundial, mas o Soldier foi rejeitado de toda parte. Toda a corporação do exército dos Estados Unidos. Então ele comprou seu próprio passaporte pra Europa, seu bilhete de avião e foi lá. E ele, quando ele achou a Polônia, ele ensinou a si mesmo a usar armas e começou a matar nazistas sem parar. E ele ganhou várias medalhas por essa onda de mortes que ele mesmo fez. Tá cheio, né? E sua onda de mortes acabou quando ele ouviu que até a guerra terminou em 1949. Estamos em 1945. Basicamente, o Soldier é burro pra tu. Porra. Isso mesmo. O Soldier, a voz dele é feita pelo Rick May. Ele fez a voz do General Pepper. Rick Roll! Rick Roll. Não é Rick Roll, é Rick May. Rick Roll. O Soldier é a única classe que postou no blog oficial de Fortress 2. O Soldier, ele é uma das únicas classes que você não pode ver o olho dele. Você pode, desde que você chega bem perto, e quando você chega perto, já tá morto. Você não pode mesmo ver no jogo os olhos do Soldier, os olhos, a única coisa que você não pode ver no jogo é engenheiro. Porque o Soldier, se você, por exemplo, for morto pelo Soldier e ele tá no ar, quando você for dar o kill shot, você vai ver os olhos dele. e bate. O Soldier tecnicamente o engenheiro não tem olhos, né? Tadinho. E o Pyro, não dá pra ver? É, também. Mas, é verdade, o Pyro também. O Pyro também, ué. Bom, o Soldier e o engenheiro, eles, apesar, eles também têm outra coincidência, que eles dois, os dois pessoas que fizeram a voz deles, também fizeram o mesmo personagem. O Rick May fez a voz do Wolf O'Donnell, do Star Fox, e em Star Fox 64, e Grant Goodiff, que faz a voz do engenheiro, fez Star Fox Assault. Coincidência, hein? Coincidência! O Soldier Azul e o Demoman Vermelho eram amigos. Que bom, legal. Era amigo por causa da War. Vocês sabem que é War. Antes da War. Agora não são mais. Depois agora da War. Amigos mortais porque o Soldier ganhou. E o Soldier é uma das únicas classes que faz referência ao país de origem das pessoas. Com a exceção do scout do médico. Eu acho que o médico ele fala, volta pra Alemanha. O Soldier, ele chama o engenheiro de canadense pra voltar pro Canadá. O Sniper, ele fala pra ele voltar pra sua esposa canguru. E pro Spy, ele fala que é franceses. Só adicionando. Sobre o engenheiro, ou o Soldier é muito burro, ou também tem um negócio que... As pessoas que não queriam se alistar no exército dos Estados Unidos fugiam pro Canadá. É. Também. Isso é cultura, tá, gente? Vocês ganharam 0,1% de cultura nesse exato momento. Você tinha acabado de ganhar também cultura. LOL. Não, você não ganha cultura, isso. Nossa, valeu, hein, cara. Uma cultura aqui pra vocês. Soldier odeia hippies. Isso é cultura. Outra pessoa que odeia hippies também é o Saxton Hale. Eu odeio hippies. E o Soldier é a única classe que não tem uma função secundária para suas armas. É? Nenhuma delas. Aí você pergunta, como assim, estratosfário? E aí? Isso mesmo, se você pegar o seu rocket e apertar o botão direito do mouse, o que acontece? Nada. Se você pegar o seu shotgun e apertar o botão direito do mouse, o que acontece? Nada. Se você pegar sua pai e apertar o botão direito do mouse, o que acontece? Entendemos! Nada, porra! Nada. LOL. Vamos agora para as nossas experiências. Porra nenhuma. Ou seja, vamos agora para as nossas experiências com o Soldier. Experiência com o Soldier, de novo, pela terceira vez falando. Odeio jogar contra. Ou, não, esse foi para a Scout. As frases que define o Soldier é, se você não sabe jogar, não jogue. Isso, ô louco, hein. Ou se você não sabe jogar, compre os itens novos, que vamos falar depois. É. Oi, você não era pra ter falado disso. A gente vai falar isso no episódio de 3 de outubro, tá? Eu só falei, a gente vai falar depois. No episódio que vem. Isso, no outro. Eu falei, a gente vai falar depois disso, mais tarde. Mas não era pra ter falado. Ah, esquece. Que solta aí. De qualquer jeito. Altair, sua experiência com o Soldier? Experiência com o Soldier pela 30ª vez? É legal, assim, jogo de vez em quando, não sou muito bom às vezes. É normal, o Soldier é como se fosse de vez em quando, joguei de heavy, tô cansado de jogar de heavy, porque jogar de Soldier. Jogo de Soldier. Yeah. Pronto, agora vai, beijo de um samurai. Só isso? Eu acho. Fala, Izumi. Tem outra coisa. Experiência de Soldier. No Soldier eu cago demais, por isso que eu mato muito, muito, muito. De cada Acabou de falar que é ruim. Eu sei. Eu mato mais ou menos, sou médio de Soldier. Não sou o melhorzão, mas também não sou o noobzão. Não, sou que nem ele. É. Acabou. Próximo. Samurai. Altair. Ô samurai, como é que vai a vida aí? Enfim. Minha experiência de Soldier é bem básica mesmo. Eu dou um rocket jump, tasco rápido, rocket, aí então pego o equalizer com pouca vida pra sair rushando. E só. Uau! Todo mundo já fez isso na vida. Se você não fez isso, você... Yes! Bom, passando pras armas... Vamos falar das armas do Soldier Vanilla, que é a Rocket Launcher, The Shotgun, The Yapa. Alguém quer falar alguma coisa? The Yapa, The Yapa. Ah, é isso, pronto. Bem, tem o Nath, fala. É inútil, pra cacete, né? A pasta é boa pra você ganhar Uber e vai que nem maluco batendo com a melee. É. Mas isso não. É inútil. É, isso é inútil. Quem usa Uber pra sair de melee? Quando acabou todas as balas. Quando isso vai acontecer? Deve dar Uber no Rev, tá maluco. Era 1% de chance disso acontecer. É, ele tem um ponto aí. É. A segunda parte de armas do Soldier foram a Direct Hit. A Direct Hit, os rockets são mais rápidos, eles fazem mais dano, ele vai mini crit nos inimigos no ar e tem menos splash damage. Isso. A segunda arma que ele ganhou foi a Buff Banner, é uma cornetinha que substitui o Shotgun. Se você mata, à medida que você mata a pessoa, você vai tirar sua barrinha de Rage. E aí, assim que termina a barrinha de Rage, você vai poder usar sua corneta e dando mini crits por 10 segundos pra todo mundo perto de você. Inclusive, incluindo você, óbvio. Duh! Óbvio, né? Mas você queria falar isso mesmo. É, mas seria meio que estúpido, né? Se você estivesse usando a cornetinha e não pudesse usar nada, nenhuma arma. Isso, daí ficava mais foda. Cadê? Ficava pior. Deixa assim contar. A outra arma que ele ganhou, só que essa ele ganhou ganhando a guerra contra o Demon Man, foi a Gunbolt. O que é Gunbolt? O que é Gunbolt? Você ganha 60% de menos de dano pra si mesmo quando você faz Rocket Jumps. E sempre fica equipado. Só que é tipo Razorback, é passivo. Não tinha falado isso. Também temos a Equalizer. Quando equipada, o dano e a velocidade que eles fazem é igual a vida que ele tem. Tipo, se você tem um de vida, é capaz de ser mais rápido que o Scout. Porra. Não é verdade. Não mais rápido. Porque aí você deve não, não é mais rápido, chega perto. Bem, eu tenho a teoria que também, quanto menor sua vida, maior a chance de crit. Porque raramente eu morro pra um soldier de Equalizer que não tenha saído um crítico na minha cara. E também temos o clássico que ainda pode ser curado pelo médico quando tá com a Equalizer. É muito engraçado, né? O cara me dá Uber, Doctor. Ele puxa a Equalizer, aí ele morre. Por isso que a pai é útil. Quem quiser rushar de melee. Não, mas é só. Quem vai rushar de melee com Uber, caralho? Eu. For funners. Um heavy com a luva dele também seria bom. Mas tô dizendo, em uso geral, é inútil. Em uso geral, sim, pra jogo sério, pra jogo normal. Isso aí também é meio inútil. Agora, quando você vai querer jogar um jogo divertido, assim, quer zoar. Você pega a melee de soldier, ganha Uber. Mas isso não é muito útil. Bom, como o Samurai disse pela 40ª vez. A outra arma que o Soldier ganhou quando ele teve um update com armas da comunidade foi a Pain Train, que basicamente faz ele ficar o Scout. Ele é inútil. E ele captura inútil vezes. Inútil. É. Inútil. É basicamente inútil. Mas por que você vai usar a Pain Train? Você não foi feito... Soldier não foi feito pra você sair correndo com... É tipo assim, é só pra dizer que aquela arma entrou, cara. Aquela arma não tecnicamente tem nada interessante. Isso mesmo. Tipo, cara. Oh meu Deus, a minha arma entrou. A Valve ficou pensando, porra, o que eu vou fazer com essa arma? Aí já sei. Virou control point. Quase ninguém usa. Só usa pra dizer que tem um prego. É isso mesmo. Eu tenho um prego que causa tétano. Pronto. Pronto, mata o outro. É, serve pra isso mesmo, serve pra quase nada mesmo, né? Bem, depende. Eu acho bem útil em control point. Eu tipo, não acho. O Samurai, mesma coisa do par com o Uber. Se o Soldier vai sozinho, todo mundo tiver muito, e ele for no control point capturar com o Pain Train e ganhar, isso foi por causa do Pain Train. É a mesma coisa com o negócio do tapar com o Uber. Tem pouca chance. É a mesma coisa. Não, é. De certa forma, ainda assim, eu acho mais útil. É. É. Enfim, eu acho que o Pain Train é muito uma parada. É uma coisa de tipo, ah, você gosta, eu gosto. Não, eu não gosto. Tá bom, tudo bem. É muito uma coisa de depende de quem quer, quem não quer. Lol. É isso. De qualquer jeito. Continuando. Vamos agora para a parte onde cada um vai dar uma dica para os nossos ouvintes. E a minha dica é muito simples. Se você está, tipo, correndo com o médico... Está feliz, bata palmas. Se você está correndo, está perdendo sua vida... Bate palmas. Não! Se você está correndo e está perdendo a sua vida, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode, em vez de, ah, eu vou matar ele, se você é um homem, tudo, né? Você fala, pode ser uma menininha, puxar seu equalizer e fugir. É. Porque quando tu puxa sua equalizer com pouca vida, tu começa a correr quase mais rápido que um scout. Quase. Não falem que... Ei, por que você morreu? Porque o Velikash falou pra mim que eu seria mais rápido que um scout. Mas você não vai ser mais rápido que um rocket, tá? Pô? Será? Jack Kitty não é. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Kaboom. Rocket Launcher. Uau! Chega! Para! Não, sua dica, Pê. Minha dica de soldier é você sempre estar de olho, apesar de você ter um capacete na sua cabeça, você não consegue ver? Enfim, você vai poder ficar sempre de olho no campo de batalha, sempre estar pronto para saber onde está a Rocket Jump, não ficar que nem maluco no Rocket Jump. Simplesmente, se você achar assim, ah, vou usar meus 4 mísseis pra dar Rocket Jump, vou chegar do outro lado. Normalmente, a maioria dos soldiers no quarto Rocket Jump seguido morrem. Raramente alguém consegue sobreviver. Sim. Mas caso tu tiver Gunbolts... Gunbolts sobrevive, claro. A mesma coisa do Demon Man. O cara deve botar 4 sticks, como se tivesse a arma do Demon Man, se o Demon Man tivesse ganhado, ele sobreviveria. E ficaria lá voando no espaço. É... E a outra e segunda dica é simplesmente você atirar sempre no chão. Que será eu ia falar de... isso, caralho. Eu também ia falar isso, mas deixa. Eu vou dar o crédito ao Samurai, que foi ele que teve a ideia. Que realmente eu concordo, porque quando você vai jogar contra um Pyro, você não pode, você simplesmente tem que ficar atirando no chão. Se você atirar na cara do Pyro, ele vai refletir na sua cara. Se atirar no chão, ele vai refletir no chão dele. E além do mais, só atirando no chão tu tem mais chance de acertar o inimigo do que tentar acertar a cara dele, por causa do splash damage. Ah. Sabe isso também se aplica ao direct hit. É. É, falta eu. Se você usar direct hit, pra vocês saberem, uma dica muito útil, mega útil, é, como o Akai disse, se tiver um inimigo, atire no pé. Mas, se o inimigo estiver perto, atire no corpo dele, porque o dano vai super foda e tirar muita vida. Só isso que eu vou falar. Mas tecnicamente, se o cara estiver perto, se você atirar no chão e pular, você se afasta do cara e ainda dá dano nele. Se o cara for não, mas um cara a gente tem pouco chato, fast jammed. E daí é melhor ficar no corpo. Mas ele ainda continua sendo um rocket que dá pulos. Hã? Pô, ainda continua sendo um rocket que dá pulos. É, mas assim, de perto é melhor acertar no corpo do cara. Mas só de acertar. Sim. Só que aí, mesmo tendo um splash pequeno, ainda vai te dar dano em você. Fato. Não. Tô falando pra atirar no corpo dele, não quando o cara estiver grudado em você. Quando estiver perto. Ah, perto, tá. Entendi. Enfim. Só isso? Bom, agora... Agora vamos passar para... A parte 2! Que é pior ainda! Mentira, é legal. Que parte? 2! Sim, você vai passar agora para a parte 2. Nos desculpem novamente pelo esse erro. De competência dos tratos. É tudo culpa dos tratos. Vamos nos certificar que não aconteça de novo. Desculpe pela competência. Ou seja, trato, não faça essa merda de novo. Agora com vocês, a parte 2 com nós mesmos. Ah, vamos lá. Os tratos. É. Tchau, até a próxima parte. Falou, gente. Que merda. Você está falando. Eu só disse sua preferência de hatch. Ah. Puf. Voltei, velho. Legal. Sua preferência de hatch, Altair? Ah, minha preferência de hatch? Pro Soldier. É. Do... E aí, o hatch mais legal é o do Worms. Aquele que a gente ganha comprando o jogo. Eu gostei dele. Samurai? Seu hatch favorito? Eu diria que é o Killer Scabuto, porque... Olha meu nick, cacete! Eu... Samurai, mas... Eu tô gostando do Viking Helm agora, que eu tô usando. Agora você vai ser um Viking, não vai ser mais um samurai. É, vai ser um Viking. Próximo, quem é o próximo? É o Izumi. Eu, meu hatch favorito é o Killer Scabuto, porque é o mais foda de todos. Kabuto. Prefiro os Viking. Não, Kabuto. E Victola? Vikings! Meu hatch favorito é a panela mesmo. Panela é muito panela. Panela. É tão lindo. Eu gosto dela. É porque a gente pode fazer acarajé na panela e fica de boa. Ai! Meu Deus! Delícia, hein? Acarajé, Tilo. Eu tô começando a pensar que o nome do episódio vai ser Acarajé na Panela. O Rocket Lancer. Rocket Lancer. Rocket Lancer. Acarajé na Lancer. Panela feito com Rocket Lancer. Rocket Lancer. Oh, yeah. Oh yeah. Bom, de qualquer jeito, não temos mais nada pra falar do que sobre o Soldier, do que... Ah, ele tem um taunt kill, que ele puxa essa granada e se mata. Você pode viver esse taunt kill. E se você tiver com o Equalizer e tiver com o chapéu do Worms, quando você pega uma granada, aleluia, e você explode. Aleluia. Bum, bum. Aleluia. Ah, eu sou homem. Sabia que tinha um bugzinho da Steam que... na Valve, quer dizer, que no jogo que quando você dava, que você tava Gunbolts e dava taunt de Equalizer, você não morria não, você perdia só uns 100 de vida, assim. Ainda funciona esse bug? Não, já tirou, corrigiram. Já tirou. Mas ainda você pode viver se tiver um médico. Tiver um médico, O médico fica te curando, aí quando você tiver, você faz um negócio rápido, de você dar taunt, só que com uma bazuca, você dá um colagem só que tá com a bazuca e consegue te curar, te dando taunt, você explode e ainda tá vivo. É isso mesmo. Bom. Ou o Magic te dá um super buff, máximo de buff, e você usa o taunt. E você voa pra cima e cai no chão e morre. Só que isso aqui é um lugar fechado, nota. Tem que ser um lugar fechado. Ou você voa pra cima e cai e morre. Outros comentários sobre Soldier. O Soldier, ele tem quatro coisas na dele que um homem tem que fazer, segundo o Soldier. Número 1, tem que ter um corte de cabelo. Número 2, ele tem que gritar. Número 3, ele tem que digerir... Digerir veias. O quê? Veias? Veias. Veias? Isso, digerir... comer veias, comer pedaços de carne. Ribs. Ribs. Isso é carne. É a base da fundação de todo macho. E 4, ele tem que... Ele tem que defender o seu monte. Que piada que ele fez. Com King of the Hill. King of the Hill. Isso mesmo. This is my hill. Isso foi tudo sobre o Soldier. Alguém quer falar alguma coisa sobre ele? Não. Só vou falar This que ele é... This is my podcast. You are not allowed in my podcast. Viu? Ele é burro. Que? Que isso? Não sei o que ele disse. Tá bom, parabéns, não sei o que você ganhou falando isso, mas tudo bem. Vamos agora para a segunda discussão das classes, e hoje vamos falar de ninguém menos do que o Pyro. Cadê o Pidroca? Você tá imitando bem o Pyro. É uma pessoa amordaçada. Ele deve estar dando banho nos irmãos. Ó, que fofo. Isso foi uma grande informação. Por isso que ele vai demorar. Disso, porra. Por isso que ele vai demorar. É mesmo. Tá, beleza. Sobre o Pyro, ele é mulher ou não, ninguém sabe, só sei disso. Calma. O Pyro é a terceira classe ofensiva do Team Fortress 2. A última da ofensiva. Ele cuida da parte de fogos, tudo mais. O seu lema é A história dele é que apenas duas coisas são conhecidas sobre o misterioso Pyro. Ele coloca as coisas em fogo, taca fogo nas coisas e ele não fala. De fato, apenas a parte sobre tacar fogo nas coisas é verdadeira. Alguns, é, alguns acreditam que os dele é um jeito de que ele tá tentando se comunicar com os outros. Tá por uma ajuda. Por uma boca bloqueada. É, tá, ele tá amordaçado naquela roupa. Ou a máscara não deixa meu passar direito a voz. Isso, de qualquer jeito, ele é um incrível, medonho, Frankenstein, um homem Frankenstein. Não, coitado, ele ainda é um homem. Ele também tem sentimentos. É. E também tem a teoria que ele é uma mulher, na verdade. É. E tudo mais. É um pônei! É um pônei. Pônei. Pônei bípede. Ele é uma classe muito conhecida pelo seu lança-chamas, suas armas sobre referidas a fogo, já falamos sobre depois. O Pyro, a voz dele, olha que engraçado, a voz dele é feita pelo Dennis Batman. Dennis Batman também faz a voz do Spy. Batman. Muito bom, hein? É engraçado que o Pyro, ele é... Inimigo, né? Que o Pyro faz a voz do inimigo dele. Mas como é que seria fazer a voz... Do Pyro, né? Você põe uma mudança na boca e começa a falar. Olha na frente, você põe uma bote pra pegar na sua boca e começa a falar. É. Isso. Ou deixa o Strato tentar imitar o Pyro. Mas ele não imita bem, então deixa. Cúcula! Tô te ouvindo. Ouviu? Não, não, nada. Tá, você de novo. Entendemos. Vai comer rúcula. Tanto faz. O Pyro, ele... O maior debate da cena sobre o Pyro é se ele é homem ou mulher. Muitas das frases de dominação que as outras caras falam sobre Pyro é geralmente falando que ele é... Que ele não sabe lutar direito. O Pyro em Too Forte tem uma sacolinha com uma flor... Dentro do armário dele. Bolsa, você quis dizer. Quando você liga, quando você abre o T-Fortress 2, quando você escolhe, tá escolhendo um server e tudo mais, a tela inicial sugere umas classes pra você jogar. Se você vê lá quando ele fala o Pyro, ele geralmente fala ele ou ela. Só uma piadinha besta da Val. É, até no blog oficial isso acontece. E apesar que quando ele perde, ele fica numa posição em que ele tá com as mãos na cintura e batendo a perna, como o Paulo disse. Posição de mulher esperando o marido. E apesar de que um dos hats dele, que dá um bigode e um... Sugere que ele seja macho ou força. Sugere que ele era um macho. Mas ele também ele não pode falar nada, porque todos os chapéus dele são estranhos. Ele tem um chapéu medieval. Ele tem vários chapéus. Ele tem um balde daqui a pouco. Ele tem várias... acho que é uma mulher maluca, pronto. Ele tem um chapéu que sugere que ele é homem. Outro sugere que ele é burro pra porra. Outro que é mulher. É tenso o bagulho. A historinha também do pau da luvinha. Ele tem uma mulher, pô, no caso da luvinha. Não, esse seria outro que sugere que ele é burro pra porra. É, isso mesmo. Não, ele é feliz. Ele é um pônei! É. Pônei. Só o samurai pode falar isso. É. Qualquer jeito. O Pyro e o Médico são as únicas duas classes que não receberam um vídeo Mita Team. Não terão vídeo. Apesar de eles serem as duas primeiras classes a serem atualizadas. É por causa que é muito difícil. E com certeza o Mita Team. Apesar de que uma entrevista com um podcast chamado Critcast, um podcast americano de T-Fortress 2... O Robin Walker revelou que Meet the Pyro será um vídeo feito no mundo aos olhos do Pyro. Isso vai ser legal. O que isso pode ser? Vamos ver pôneis. Abraham Lincoln foi o primeiro Pyro do time azul. Hã? Abraham Lincoln? Sim, Abraham Lincoln gostava de botar fogo nas coisas. Seguinte, eu vou explicar na foto. Tinha uma foto no Engine Update que mostrava o primeiro time de mercenários. Pyro deles era o Abraham Lincoln. E o sniper deles era o Davy Crockett, que é um cara famoso de séries feitas pelo Walt Disney. Cara famoso, que eu não sei quem é. Ele é uma lenda americana, teve um monte de séries feitas pela própria Disney nos anos 50. E basicamente é isso. O... Porra, mano. Foda. É ele. Até agora, o Pyro foi a única classe que não recebeu nenhuma animação nova de Taunt. Sério? Ah, é mesmo, é verdade. Nossa, eu nem percebi isso. Coitado dele. As ataques dele são boas. O Pyro é a única... É rock. O Pyro é a única classe que... A única classe que o seu Taunt Kill fazia uma piada com outros jogos, que o Taunt Kill dele é o Hadouken. Hadouken! E o Pyro, ele é... Ele é o mascote do... das comidas Pyros Hambúrgueres, um tipo de comida vendida no Left 4 Dead 2. Hambúrgueres do Pyro. Os Pyros também tem Taunt diferente. Tem sim. Os Pycrab. Só isso. É. Mas isso aí foi uma piadinha. Mas isso é diferente. É um Taunt novo. Sofre aí. Sofre. Sofre. Sofre. Vamos falar agora com experiência sobre Pyro. Pyro foi minha primeira classe que eu comecei a jogar. Primeiro que quando entrei no Team Fortress 2, estava na Pyro Update. Então eu só ficava jogando de Pyro, querendo pegar as classes. Era o Apocalipse Armas. Aquele dia. É sempre um Apocalipse quando tem um update. Eu lembro quando lançou a Engineer Update. Eu lembro. Sempre também. Só tinha... Sempre Fortress. Ai, meu Deus, é verdade. Uma vez que eu tava jogando, eu entrei numa sala, no server tava 8 teleportes na entrada. Cara. Nossa. Ai, qual teleporte eu escolho? Qual teleporte eu escolho? Bom, meu Deus, muitas escolhas, meu cérebro. E o Pyro é, depois de engenheiro, minha classe favorita. Samurai. Ah. Samurai, sua experiência com o Pyro. Bem, o Pyro seria uma classe que joguei bastante, não tenho a experiência do Pidroca ainda, mas tô tentando melhorar com ela. Yeah. Altair? Eu jogo de Pyro de vez em quando, assim. Pyro não é que nem o Soldier, eu jogo bem, decentemente, graças a Deus. E em termos, o Pyro é considerado a classe mais fácil por causa daquele negócio de W mais mouse 1. É, mas que não, todo mundo faz, até os Pyros experientes. Não adianta falar WM mais M1 é pra noobs, todo mundo faz. Não adianta ficar falando que todo mundo faz. Agora isso. Isso é desculpa pra beber chorão. Pyro mais mouse 2, que é o bot. É. O bot, me chamaram de W mais mouse 2 porque eu vivo dando Air Blast. Sorte sua, que não sei nem fazer isso. Mas tecnicamente é a mesma coisa que você falar um Soldier mais W mais 1 que só solta Rocket. É, e o Scout W mais espaço pra ficar pulando feito retardado. Nunca vi esse alguém falando isso. É, né? Nem. Beleza. Acabei de inventar, mas enfim. W mais M2. Depois vai fazer o combo dos pais. É. Não tem como. Não tem como. Vai, continua. Izumi. Oi. Ela tá aí? Não, tá aí já. Falou. Ah. Daí é eu, né? Olha, só vou dizer que sou ruim de Pyro e só consigo jogar de W mais M1, mais nada. Refletir só uma droga, só na cagada mesmo. Você é W mais M1. Não xinga, vai, você não vou chorar. Nossa, que risada é essa, mano? Uma risada muito idiota. Olá, qual a sua experiência com o Pyro? Pyro foi a primeira classe que eu matei de Soldier. E Soldier foi minha primeira classe. Meu Deus, que tristeza. Não, isso é meio estranho. É. Você, a sua experiência com Pyro é não existente porque você matou o Pyro? Não, o primeiro personagem que eu matei, quando entrei assim, o primeiro segundo foi... Parece o Kakashi falando agora. É. Parece a mesma. Nossa. Você não é tão bom. Enfim, continue. Continue. Pyro é uma classe. Pyro, eu gosto de Pyro porque eu fico soltando Fire Gun nas pessoas e elas ficam correndo de mim. Opa, estamos falando das armas. E já que a gente vai falar disso agora, as armas do Pyro, as armas originais Vanilla Pyro, Flamethrower. Se você apertar o mouse, botão direito do mouse, ele reflete. Todas as coisas gente, que ele reflete. Só uma... Bom, continuando. O... Toda vez que... Tudo que ele reflete com o seu flamethrower é... Vira mini crit. É, isso mesmo. E até a flecha vira mini crit. Oh, eu sei que disso. Tudo vira mini crit. Flare gun, qualquer merda. A shotgun, eu né? Faço... A shotgun, não. Vai refletir tiro de shotgun, tiro de minigun, reflete tiro de... Minigun, não. Não, tô falando, eu sei, não. Eu tô brincando. Charmado. É, e você também pode refletir pessoas. É, isso Uber? Aí não é uma grande surprise. Continuando. Temos também a shotgun, básico, e o machado, básico. Isso. Básico. Que ninguém mais usa. Tá. Não, de tipo, quem não gosta de usar flamethrower de pyro que é estranho, usa só machado. É. Não. É, mas eu vejo... A maioria usa o Extinguisher. Porque essa... O Extinguisher? Calma, deixa eu falar dela. Pera aí, ainda vamos falar dela. Ah, mano. As armas que o pyro ganhou na Pyro Update, Backburner, tira o de negócio de refletir, só que dá critical pra quando você acerta ele por trás. Acerta ele por trás. Que isso? Flare Gun, joga uma pequena flare que taca fogo neles. Atira. Vira mini crit. Quando se, por exemplo, se você tá do lado de uma. Da ponte do. Too Forte, e do outro lado tem um inimigo, se você acertar ele, é mini crítico. Não, mini crit é só quando o inimigo também tá pegando fogo e você acerta com ela. Não. Ah, tá. Ah, tá certo. Ai. Meu Deus. Desculpa. E também tem o Extinguisher, que dá critical quando você acerta um cara que tá queimando, dá critical. Outra arma que o inutilizou a melee normal. Isso. É, isso mesmo. Tanto faz. Né? Entenderam o que eu falo? Rocket Lancer, Melee. É, eu tô maluco aqui. O Victola também. É por causa da presença do Victola, a gente precisa... Na verdade é porque eu não tô prestando atenção agora não, tô vendo outra coisa, mas... Ah, fala aí. Tá bom, vai lá. Depois de falar de todas as armas do Pyro... Aí não, também... falta a Hammerwrecker. É, tem Hammerwrecker que foi adicionado depois. Ele virou um suporte. É, que virou... Que essa arma, ela simplesmente dá muito mais dano em... Em construções e tira seps. Mas é claro que ninguém vai usar uma porra de machado pra detonar o... Tipo, cara, de acordo com muitas pessoas, o Pyro virou suporte. Depois acho. Não, a Hammerwreck é boa pra ajudar o engenheiro, né? É. Então, virou suporte. Suporte é o quê? Suporta as pessoas e ajuda nas coisas. Suporta, porque ninguém atura as pessoas. É. Ai, meu Deus. De qualquer jeito. É a festa da fonética ruim. Não sei o que você tá fazendo aqui. Estratégias. A minha estratégia de Pyro é uma estratégia muito simples. Nada. Não, caramba. Se você vai pegar um... muitas vezes, você geralmente... Sai correndo contra uma Sentry pra tentar destruir ela. Não faça isso. Não sai correndo na frente. Gira em torno da Sentry. Porque a Sentry vai demorar muito mais tempo pra acertar você e você tem mais chance de destruir a Sentry. Funciona, é verdade. Sério, se você girar em volta da Sentry. Que nunca testei isso. Nunca? Esqueci, eu sou ruim de pyro. Pyro da classe que eu menos jogo, então... Nunca testei. Putz. Oh my god. Ai, ai. LOL. É verdade. Samurai, a sua dica. Minha dica, bem, não sei que dica dar. Realmente, não sei qual dica dar. Não sabe qual dica dar? Que bom. LOL. Meu Deus. Altair. A dica é o seguinte. Você... Se tiver de pyro, simplesmente fique com os dois dedos grudados no mouse 2 com um flamethrower e pronto. Eu tenho uma dica. Nunca use a backburner. Pronto. Não. Se você não souber refletir, ela é boa. Backburner é considerado a arma mais inútil do jogo. É, não, mas ela, for... ela recebeu um buff que não é muita coisa, mas ajuda. E ela só é bom pra pegar por trás. É. Apenas isso. Eu prefiro muito mais ficar com reflexo Tem cara que inventaram mais substituição. Eu prefiro muito mais pegar reflexo do que ter uma substituição ridícula de Spy. Sim, sim. Uns brincam que inventaram uma história de existia uma história que... Não vi uma historinha que o Spy que roubou um dispositivo invisível do Pyro. Podia ficar invisível e pegar por trás. Histórias à parte, teorias à parte. Backbone é um lixo, em termos. Em quase todos os termos. Foi esse. Não sei. Vamos continuar, vai. Izumi, só dica. De Pyro. Olha, tem nenhuma dica, viu? Porque eu sou ruim de Pyro, é quase que eu não jogo, então nenhuma dica, ué. O que eu vou falar? Acabou. Essa foi minha Vitola, dica. Vitola, por favor, dá uma dica. Eu tenho duas dicas. Porra! Ó, a primeira serve pra mim também. É que existe aqueles Pyros que... Quando vem um... Pyros? É... Tem aqueles Pyros que vê, quando vê um Soldier, já querem ficar soltando Arblast, né? Ou seja, espere um pouco, deixa o Soldier jogar em você, aí depois você reflete. Isso serve. E a outra é que existe aqueles Pyros que adoram Arblast, né? E queimam Heavy e empurram ele pra soltar o machado, pra soltar o crítico nele. Não empurre o Heavy, porque se você empurrar o Heavy, ele vai ficar mais longe, ele vai te acertar e vai te matar mais rápido, ou seja... Mata ele onde ele estiver mesmo, de costas, preferência. É. Bem, tem isso outra dica. Isso muito, morria muito. Mas não, perdeu sua chance. Não, essa dica perdeu. É importante. Essa dica é importante. Então dá ela. Sempre que vocês verem um Uber com Pyro, pula lá e fica dando Air Blast nele. Isso, você pode... Olha, eu sei quando eles podem ver um Uber com Pyro, mas um Uber com Pyro, não sei. É tipo assim... Você, qualquer classe que tiver Uber, o Pyro chega e fica empurrando. É como se ele trollasse. Ele fica empurrando e basicamente detona o Uber, estraga tudo. Troll face. Vem continuando, vai, acabamos de falar a casa do Pyro. As dicas, então só falta falar dos hats. É. Isso. Os hats dele. Que foi isso? Sei lá, viu? Não tem pra mim. Os hats dele são o Pyro Beanie, o Brigade Helm, Respectless Rubber Glove, Linha. Olha, isso vai ser difícil. Tribonianos Tiranos. Tribonianos Tiranos! Ah! Vintage Meriwether. Todos os hats que você pode ganhar em qualquer classe, todos os negócios que você pode ganhar. E Whiskered Gentleman, que é um bigode e um óculos. Porque você sabe, ele é britânico, ele adora chá. Ah, ele é britânico, meu... Gentleman. Então, ninguém sabe o que ele é, né? Mistério. Ninguém sabe o que ele é, cara. Ele é um... Warney! Bom, favoritos... Seu hat favorito de... Meu hat favorito de Pyro é o... Tô indo almoçar. É o quê? É a luva de Pyro. A luva do engenheiro. Legal, achei engraçado. Samurai, seu hat favorito... Seria o bigode do Pyro, porque com ele eu posso fazer Pyromental Jam. Pyroman. Izumi, seu chapéu favorito? O hat favorito é a luvinha do Pyro, a luvinha do engenheiro, na verdade, né? Porque é muito foda. E também a gosminha. E o próximo? Sou eu. Eu gosto da Lulinha, porque a Lulinha é bonitinha. Aê! Tecnicamente. Só um segundo. Erros técnicos. Agora é uma pausa que eu vou almoçar, obrigado. Desculpa, caiu um negócio aqui, eu tive que pegar. 4 horas você vai almoçar, velho? Porra! Nossa. Sim, eu sou... Rio de Janeiro, porra. Silence! É feijoada. Victola, qual é o seu chapéu favorito? É a Lulinha. Eu falei que ela é bonitinha e que é legal. É tão bonito. Bom. De qualquer jeito, continuando. Altair, qual é o seu chapéu favorito? Fala o seu chapéu favorito. Pai, eu não sei. Não tem muito não. Mas o que eu mais gostei e o que eu uso é o do medieval. Ótimo. Bom, esse... Esses foram os nossos chapéus favoritos. E essa foi a discussão sobre o Pyro. E acabamos a discussão sobre o Pyro e Soldier. Foi muito legal, foi muito divertido. O que acharam? O que acharam? É, foi legal. Bem instrutivo. Muito bom. Vamos agora para a enquete da semana. E nesta linda enquete da semana, a nossa enquete da semana foi: qual foi o seu a melhor update de Fortress 2? E vamos lá, fiz um negócio no chat rapidinho. Qual é a melhor update de Fortress 2? Qual update? O cara tá quebrando o mouse, velho. Oh, já tô na página com essa informação, sabia, mas beleza. Tá. Bom, vamos deixar aí o negócio, então vamos lá. Com zero votos. Coitados. Com zero votos, nós tivemos a Scout Update, o Heavy Update, Classless Update e Halloween Update. Ah, o Halloween, o salto da Halloween foi legal. Thriller. Thriller Night. Bocanete. Com 2 pontos de empatada, eu não vou falar ainda, porque talvez podem mudar. Vamos dar alguns minutinhos. 2 minutos pro chat votar. What? Não é hora de votar. Bom, de qualquer jeito, com 2 pontos, 2 votos, tivemos a Pyro e a Magic Update empatado. Oh, não, 1 voto. Pyro e Magic Update empatado. E com... Uau. Com 4 votos, tivemos o... Não, com 3 votos, tivemos a Sniper and Spy Update. Com 4 votos, tivemos a War Update. E com 6 votos, tivemos a Engineer Update, que é a vencedora. Yeah. Muito amor pelo engenheiro hoje, hein? Todo mundo... Não. Não tá todo mundo, sei, tá todo mundo. Engenheiro, engenheiro, engenheiro, engenheiro, engenheiro, engenheiro. Spy e Sniper. Na última enquete, qual seria o seu... Que classe de fortaleza você queria de amigo? Desculpa, quem ganhou foi o engenheiro. Ele sabe tocar violão, né, velho? É. Nossa, que legal, hein? Nossa, a introdução é do engenheiro. Oh. Bom, e agora, já que tivemos hoje a update, qual foi a melhor update de Fortress 2? É muito normal, nossa enquete será agora: qual foi a pior update de Fortress 2? Você vai poder votar em todas, menos a Engineer Update, porque ela é melhor. E você pode acessar o nosso fórum em avlclub.com.br/fórum para saber qual foi a melhor, pior update de Fortress 2. Pior. Tá bom. Só isso. É. Acabamos. Uma horinha. Pois é. E 10. Então, hora de encerramento. Falou, gente. E... Os agradecimentos. Um agradecimento aqui rapidinho. Eu queria agradecer o Victola por estar aqui. Valeu. Meio que ele chamou ele de última hora. Eu queria agradecer o pessoal no chat, que está também ouvindo. Ó nóis. E eu gostaria de agradecer ninguém menos do que... Eu. Não. Aê, não. É, né? Sofre. Ninguém... Eu gostaria... Só um segundo. Eu gostaria... Aquele, o grande, o tal... Ninguém menos do que aquela pessoa que sabe quando você tá andando na rua, você tá... Nossa, como eu queria ter um amigo. Como eu queria ter alguém pra ficar do meu lado. Como eu queria ter alguém pra conversar. Aquela pessoa que tá sempre lá, que está sempre com você, que está sempre... Fala logo que é o Altair. Fala logo, saco. Não é o Altair. Ué, tinha cara de ser o Altair, hein? É, tinha mesmo. Antes de falar quem é essa pessoa, agradecimentos ao Altair, porque ele tá sempre lá. Tá sempre aqui, quando a gente precisa dele, quer dizer, toda hora. E a pessoa que eu gostaria de agradecer é ninguém menos do que o clássico, o incrível, o Você genial. Não para, vou sair agora. Mas o genial, Heavy. All of you are dead! Que trocadilho mais que horrível! Merda. E E esse foi o AVLcast pelo Samurai, pelo Altair, pelo Izumi e pelo Victola. E por mim! Até semana que vem! É. Editado pra fora, acabou. Não, não é não. Acabou. E obrigado, foi, acabou. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente, odeio todos vocês. Meu. Falou, negada. Este foi mais um episódio do AVLcast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com e Arthur Aslanian. Não se esqueça de visitar avlclan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avlcast@avlclan.com.br, deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avlclan.com.br/fórum. Falou! Chuck Norris!